Gaming, aqui é o Fábio Ancurayami para mais um programa, mais um Hardcore Gaming Podcast, que faz acho que uns 300 anos que a gente não faz, porque o nosso editor morreu, né? Vocês sabem que tem uma maldição aqui, quem decide editar o programa morre, é uma coisa meio exorcista. Estamos aqui com o Fernando. Ah, amigos do HCG, bom dia, estamos aqui com mais uma edição desse maravilhoso podcast HCG. Podcast é maravilhoso, né, Fernando? É excitante, é gostoso, cara. É líder de audiência aí na internet. A gente não grava 300 anos, como você disse, mas estamos voltando com tudo. Espero que a gente... Ah, cara, que a gente é que nem agora. A TNT, cara. Você sabe a TNT, aquele canal de filme? Isso. Se acostumar, cara. Você vai vendo os antigos, vai decorando. Quando você decora os antigos, aí sai o novo. É assim. E estamos aqui com o Roberto, o botafoguense, Roberto. Tô feliz dessa vez. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá vindo aí. Isso porque o Botafogo tirou o pé da lama, né? Agora saiu... Botafogo, como diriam os mais antigos, como diria o velho filósofo Confúcio, um homem muito sábio, ele disse que o Botafogo tirou o dedo. O Fábio conhece dessas coisas aí, seu sucesso nas colunas alternativas do HCG. Pois é, galera, esse programa tá sendo gravado... Que dia é hoje? Dia 11 de outubro. 11 de outubro, esse programa tá sendo gravado dia 11 de outubro. E a gente tem umas coisas legais pra falar, né? A gente vai falar aquele momento Hideo Kojima, que é um momento de autoindulgência, que a gente se homenageia a si mesmo, que é os lançamentos de outubro. A gente vai falar o que a gente tá jogando, né? O momento Hideo Kojima, né? Vamos falar dos lançamentos de outubro também. Vamos falar uma coisa que é bacana, que é os três jogos mais esperados de 2009. Vamos falar da nossa entrevista com o Tom Hullett, que é o produtor do Silent Hill, os méritos aí do Roberto, conseguiu essa entrevista fantástica. Vamos falar do Retro Gamer, que é um jogo muito bacana, que tem uma certa relação, né, com um jogo que tá para sair terça-feira, né? Terça-feira que a gente diz assim, dia 13, né? Talvez o programa vá ao ar depois do dia 13, mas enfim. Vamos falar também do jogo do mês, o jogo do mês, no caso, o jogo de setembro, qual foi o melhor jogo de setembro. E vamos falar um pouco da HCG 2.0, né? Vamos falar das novidades, dos números e dos planos da gente. E do fórum também, né? Isso, um fórum que já tá fazendo sucesso, tem uns tópicos bem interessantes lá. Já tá bombando lá com conteúdo de primeira, hein? Obrigado, galera. Gostosas de biquíni. Ah, gostosas, isso aí, sensacional. Vamos começar, né, galera? Vamos parar aqui nas idiotices. Sessão Hideo Kojima / Fallout 3. O que estamos jogando? Não, dessa vez não tem Fallout 3 na edição. Não tem, amigo. O que que há? Falta só uma expansão, eu não quero começar por enquanto. Eu tenho jogado bastante Halo 3, Halo 3 Online e ODST, tiroteio com a galera. Eu sugiro que quem não está ouvindo, que ouça esse programa várias vezes, porque eu acho que a próxima vez já vai ter lançado a edição de o jogo do ano e o Fernando já vai estar jogando de novo. Então não, vai ter lançado Halo, vai ter a próxima, daqui a próxima que vai chegar, do jeito que o programa demora, vai ter lançado Halo Reach, né? Halo Reach e Fallout Las Vegas. Pronto, aí já era. Não, mas falando sério, eu tô na espera mesmo desses próximos lançamentos aí, como esse, terça-feira, também, que promete muito, e os do final do mês, como o Dragon Age. Por enquanto, tô levando. Tá bem fraco, né? Setembro foi bem fraco, só teve o Halo mesmo. Assim. Foi tranquilo. Teve muita coisa. Você tá jogando o que, Roberto? Tô jogando Dead Space Extraction. Ah, é, tá balançando lá, tá rebolando. Não, mas o jogo é bem estilo da Visceral mesmo, é assim, apesar de ser um rail, ele tenta ser único, né, e consegue em alguns momentos, é bem legal. Tem a namoradinha do Isaac lá? Tem a namorada do personagem principal. Então, não é o Isaac, não? O nome dele não é Isaac. Não, é outro, que eles passam antes e é com outra equipe que tá trabalhando lá. Eu achava... Roberto, eu achava que era com... Porque não tem a namorada que ele fica procurando no jogo? É verdade, mas não é o mesmo personagem. É outro grupo. Mas não se passa na Ishimura, não? Ele vai pra Ishimura, mas no começo ele ainda tá naquele planeta que... Uhum. É, se lembra daquelas edições em desenho que teve? Então, é naquele planeta pegando daqueles marcadores, e aí começa a ter os problemas e tal. Nossa, eu achava que era assim. Começa no campo de mineração mesmo o jogo, isso, não na nave. Isso. Foi legal, cara. É legal, eu achava que você ia jogar com a namoradinha do Isaac. Não é Isaac o nome do principal? É, Isaac Clark, engenheiro. É, isso, boa. Eu achava que era com a namorada dele, cara. Achava que era com ela. Não, é com outro personagem. Ele fala em primeira pessoa. E tem o grupo dele também, né? Ele não começa totalmente isolado como o Isaac. É bem... Olha, de Space Animal, viu, cara? Porra, puta jogo. É muito bom. Esse Extraction, Roberto, tem como melhorar as armas? É, assim... São praticamente as mesmas armas, né? É, pelo menos até onde eu joguei. E... Mas assim... ele tenta diferenciar um pouco do Extraction. Ele ainda é bem... apesar de ser um jogo do Wii, ele é bem violento e tal. É, com certeza, né? Dead Space tem que ser violento mesmo. É, e é da Visceral, né? Não tem como um jogo da Visceral não ser. Cara, pô, os caras mataram um porquinho, mataram o Baby, cara. Nossa, verdade. Crueldade, isso é sacanagem com os porquinhos. Vocês lembram, galera, da Tracy Speleta, aquela gostosinha lá da Visceral batendo no porquinho, cara? É isso mesmo, pra você ter uma ideia de como eles levam a sério o trabalho. É, e é sério, viu, galera? A gente não tá zoando, não. O negócio aqui é. Não, você tem que jogar prestando atenção, porque porquinhos morreram na gravação do jogo. Então, o negócio é sério, não é pra brincadeira. Bom, eu tô jogando um jogo que tem nada a ver, assim. Eu tô jogando o NBA 2K10. Né, chamado NBA 2K10. Essa série aí é bem conhecida, né? Pra quem curte basquete, parece legal. Pô, é muito foda, cara. Muito foda. O gráfico tá foda, cara. Assim, nossa, acho que é... Na boa, galera. Eu acho que é um jogo de esporte coletivo, assim. Porque, claro, Fight Night Round... 4 é imbatível, né? Mas assim, são só dois personagens, mas é o jogo de esporte coletivo mais bonito que eu já vi, é o NBA 2K10, cara. É foda. Foda. Mas ele tenta partir mais pro lado da simulação ou é arcade? Ele tenta ir pra simulação, Fernando. Tanto que eu não jogava um jogo de basquete, acho que desde o NBA 2K2. Pra o finado Dreamcast, cara. Então, cara, eu tô sofrendo. Revolução foi pouco, hein? Humilde. Eu tô sofrendo muito, cara. Eu tô sofrendo muito. Assim, pra ganhar um jogo, eu sofro que é uma desgraça, assim. Eu não lembro de nada. Tem aquelas jogadinhas ensaiadas do basquete, né? Aquele que você faz a barreira pro outro passar, lembra? Uhum. E, cara, sofrimento, viu? Sofrimento mesmo, assim. Mas o jogo parece ser. Muito bom, eu não posso ainda dizer assim, o jogo é ótimo, porque eu não tenho muita experiência em jogo de basquete, né? Não é uma coisa como jogo de luta, que eu passo a vida inteira jogando, é uma coisa que eu não tenho tanta familiaridade, então não sei nem se vai rolar review, porque, sei lá, eu sou um cara que não conheço muito, né, então não sei se seria coerente, vamos dizer assim. Vamos ver, se a galera pedir lá nos comentários, você sabe o que vai ter que fazer, né? Aí não vai ter jeito. É igual você me pediu pra fazer a do FIFA, né, Fernando? Agora você também vai ter que fazer. Não, você também vai ter que fazer. Vou jogar esse FIFA... Tem duas condições pra eu pegar esse FIFA 2010, amigo. Tem que ter o review do Roberto lá, nota mais que 9. E tem que ter o Vasco, pelo menos no resto do mundo. Senão eu parei. Não vai ter, cara. Não vai ter o Vasquinho. O Vasquinho não tem, cara. Se tiver o Vasco, tem que ter o Campinense, cara, na boa. Dessa lógica. Pelo que eu soube, não tem o Vasco. Tinha o Corinthians no 09, mas não tem o Vasco no 10. Eu não tenho certeza disso. Não, mas... se tiver o Vasco, tem que ter o Campinense. Aí tem que ter o Washington lá, camisa 10, com, pô, pelo menos 85. Pelo menos, no baixo. No baixo, 85. Não, mas sério, sobre o review do FIFA, eu vou esperar o review do Roberto, e eu espero que o Roberto... Revise essa porra com isenção, viu, Roberto? Eu sei que você é fifeiro aí. Não, que isso, e tem que analisar. É ou não é, Fernando? Não, sim, mas dessa vez nós temos que admitir que o FIFA tá sensacional. Não precisa nem jogar. Só você ver as notas. É 10, 9, 6, 9. É difícil, porque... Não, eu ainda vejo gente tentando falar que prefere jogar FIFA no direcional, né? Que tem só 8 direções, mas, pô... O jogo tem movimentação em 360 graus, como é que o cara vai né? O PES 2010 também tem, né? 360 graus? Não, não tem. Não tem? Não tem. Mas que merda, viu? Bela bosta. Mas o PES 2010 eu não joguei, né? O Gui odiou, o Gui falou horror. Eu não joguei, mas eu peguei uns vídeos, cara. Pô, tá bonitinho, viu, cara? Assim, tá no nível de FIFA 2008. Não, vocês estão rindo, pelo vocês estão rindo, não, melhorou não, muito. Vocês lembram como eram os gráficos de PES? É, não, com certeza. Era muito... Eu acho que o melhor destaque também dos gráficos de PES são as faces dos jogadores. É, né? Cara, tá muito legal, assim. Tá bem... É, isso aí eu concordo, até pelas screenshots dá pra ver que tá bem parecido mesmo. Pelo menos os mais famosos, cara. Idênticos à vida real. O Messi, assim, tá, pô, é o cara lá jogando. Tá igual, cara, eu achei fodão. Bom, galera, vamos falar agora de outra coisa que, pra minha infelicidade, não é sobre o Campinense Clube. Vamos falar agora do... A gente vai tentar fazer essa sessãozinha, que todo mundo faz, né? Todo podcast faz. E a gente decidiu fazer porque a gente é invejoso. E é assim, é o top, né? Sei lá, top 3, top 5. É o top o que der na nossa telha. Se a gente tiver com vontade de fazer o top 5, a gente faz top 5. Se a gente tiver com vontade de fazer top 10, a gente faz top 10. É uma coisa... O importante é que é o top HCG, né? É, top HCG. Hiper criativo, o nome é... Porra, o nome é foda. Sensacional. E vamos fazer hoje com os três jogos mais esperados pra esse final de 2009, né? Verdade. Que a gente acabou fazendo na última edição do podcast, que não foi ao ar, que vai na nossa edição de colecionador no final do ano, a gente lança uns DVDs e aí vai aparecer. Vai ser leiloado no eBay por $500. Juntou as extras, episódios perdidos, só pra quem é fã mesmo. Vai ser que nem a Caverna do Dragão, cara. Lembra a Caverna do Dragão? Caramba. Então, três jogos mais esperados de 2009. Como aqui a gente no HCG, a gente nunca chega a um consenso de nada. Porque normalmente é assim, né? Normalmente os sites, os caras fazem um top 3 e aí divulgam aquele top 3 que é o que todos concordam. A gente nunca concorda em porra nenhuma, então cada um tem seu top 3 aqui. Começando aí pelo Roberto, manda o seu aí, Roberto. E explica por quê. O meu top 3 até o final do ano não tá em ordem, mas é com Modern Warfare 2, porque é talvez um dos... A Infinity Ward é uma das empresas que eu mais confio e eu espero muito desse jogo. Uncharted 2, não tem como, não precisa nem explicar, né? Por que não? Seu sonista, explique aí, seu sonista, safado. Seu sonista, seu cara de pau, tá de sacanagem, né? Por que Uncharted? Não, sério, porque, assim, o jogo não é só gráficos, é pra quem jogou o multiplayer beta e a gente aqui jogou, eu e o Fábio, e realmente viciante. Eu não apostava tanto no multiplayer de Uncharted, mas é. Cara, sabe qual é o mais legal do multiplayer do Uncharted? É que todo mundo é fodido aqui na HCG e ninguém tem um headset, cara. Daí ficava a gente jogando cooperativo e pra falar, o cara corria pro cantinho assim, sabe? Corria pra um corredorzinho e abriu a janela de texto. É, abriu a janela, cara. E eu mandava assim pro Roberto, gay, porque ele não fazia as coisas direito. É uma coisa meio ridícula, assim. Mas é muito legal, mesmo sem headset, porque assim, o cara que joga na live, né, vicia, cara, porque a live é foda. A live, você consegue conversar com o cara mesmo enquanto o cara tá jogando outro jogo. O cara pode estar jogando os Sims Carinhosos e você jogando o Halo, e vocês estão conversando sobre o jogo do Campinense. Ou sei lá, se você é um cara que não tem um bom gosto como eu, você pode estar falando do jogo do Vasco. Entendeu? Que isso. Então assim, foda, cara. É foda. Então, pra o cara conseguir se divertir na PSN, o jogo tem que ser foda. E o Uncharted é muito foda, cara. E também não tem lag, né? Ah, não tem, cara. Muito bom, velho. Olha aí, servidor então 100%. Ah, servidor foda. A Sony dá um show em servidor, viu, galera? É uma coisa que você não pode... Ô Roberto, você já teve algum problema de lag com o jogo da Sony? Não tive. Nem eu, cara. Nossa, e o legal é que é grátis, né? É, cara, é animal. Ó, Fernando, o único problema da PSN, cara, é a comunidade, assim. Não a comunidade que eu falo, não as pessoas, mas as ferramentas de comunidade, tá ligado? Ah... É. Que as ferramentas de comunidade não são boas como as da live, mas em termos de estrutura de banda, ou seja, quantas pessoas conseguem aguentar online, velocidade, a PSN é ótima, cara. É tão boa quanto a live. É ótimo. E você tem um exemplo ótimo de que ferramentas para comunidade funcionam, são importantes, como por exemplo o Left 4 Dead. Imagina você jogar Left 4 Dead sem poder falar com os outros. Não tem como. Não tem como. Pois é. Então, e o meu terceiro jogo é Assassin's Creed 2, porque... Meu Deus! Acho... Para tudo. Parou tudo, o que foi? Estamos impressionados, Assassin's Creed 2. Justifique-se. Porque eu acho que... Só porque, eu tenho uma teoria, eu acho que é porque o Roberto gosta do número 2. Aí Modern Warfare 2, Uncharted 2 e tem que ver um outro. Não, jogo. Eu tava entre ele e Dragon Age. Só que Dragon Age eu já sei do que eu vou esperar e vai ser alguma coisa boa. Só que Assassin's Creed, eu espero, e ainda não tenho certeza, mas espero que tenha uma imensa variedade comparado ao primeiro jogo. Então... Eu honestamente espero que seja um bosta. Fernando, sua lista. Bom, primeiramente... a lista do Fernando, você tem certeza que você quer falar ela agora? Hein, Fábio? Calma aí, eu queria mudar um pouco, né? Não precisa ser tão polêmica quanto a última, né? A gente pode mudar uma coisa. Você pode ser sincero, só que aí todo mundo vai meter o pau em você no HCG e a gente vai aprovar esses comentários e no fórum também. Não use o coração. Ô, Fernando, não pense no sexo. Não pense naquele careca bombado que te come. Pense no jogo. Que isso, rapaz, que isso. Bom, então beleza. Terceiro lugar eu daria pro Uncharted 2. Uncharted 2 eu acredito que é um super exclusivo. Me convenci aí pelas notas, reviews estelares, só nota 10. E acho que é um grande jogo. A Sony merece mesmo esse sucesso. É realmente o maior exclusivo do PS3 2010. De 2010? Não, o maior exclusivo... É, 2009, desculpa. É o maior exclusivo... Eu discordo. O Uncharted 2 é o maior exclusivo do PS3, ponto. Na geração toda. Na geração toda. Pois é. Aí o Fernando fala, até agora, a gente pergunta por que e ninguém vai querer saber, porque já não é novidade. É que o protagonista do Uncharted 2 não é um bombado careca, cara. Ele não é grego. Bom, em segundo lugar, Modern Warfare 2, na Infinity Ward, a continuação do jogo do ano de 2007. Cara, vocês estão me sacaneando, né? Eu falei que ia ser tudo diferente, aí os caras estão colocando a mesma merda. Agora vê 2010, se os nossos fãs são iguais. Não, vai, Fernando, termina aí. Só não fala que é Assassin's Creed 2, pra não ficar feio. Agora é a hora dos tambores, porque o Fernando vai falar o jogo que ele mais espera de 2000. Não, calma aí, eu não acabei de falar do Call of Duty ainda. Que o bicho vai pegar aqui no Rio, Olimpíada 2016, vai ter o tiroteio, vai ter o Capitão Price, então... Vai virar um caos aqui. O pior é que o jogo se passa em 2016, né, das Olimpíadas lá no Rio. No meio das Olimpíadas, cara, engraçado, isso por que será, né? Caramba. Foi campanha do Obama, pra tentar desestabilizar a campanha do Rio. Mas né, yes, we crel! Yes, we crel, com certeza. Yes, we crel. Pô, Fernando. Primeiro da lista, polêmico, que não saiu... Peraí. Fernando, só um parêntese. É verdade que no você que tá por dentro aí, que você fez dublagem, emprestou sua, né, figura pra aquele negão, enfim, você... Né, é verdade que um dos objetivos no Modern Warfare 2 é vencer o Gabeira, que é um mega traficante, o... Caramba, isso aí é um spoiler danado, rapaz. A gente não pode falar sobre isso. É o Gabeira e o Partido Verde. Ele tá sob contrato aí. Mas o Capitão Price tá vindo. Tá, ele tá vindo aí pra resolver isso. Isso não vai ficar assim, não. Qual o terceiro jogo, Fernando? Bom, pode falar. Pode falar. Bom, primeiro da lista mais polêmico, o pessoal vai zoar, vai falar, mas é God of War Collection. Pronto, meu Deus! Caraca! Meu Deus! Caramba! Para tudo. Bom, se sair esse ano, eu acho que vai vender bem e, por mim, é o mais esperado. Eu acho que a Sony tem nesse pacote... É o jogo do ano, né, Fernando? Inovador, então, ninguém sabe. Jogo do ano não, porque é uma reedição do jogo, do que já foi o jogo do ano, no caso de 2005. E eu acho muito legal ainda vir a demo do God of War 3. Eu acho que é um pacote assim definitivo que prepara o terreno para a chegada de God of War 3 no início do ano que vem. Cara, eu acho... O interessante é que os comentários do Fernando são bem imparciais, né? Como assim? Como assim? Eu acho assim, cara. É um bom pacote, mas tipo... Rufem os tambores. O correto não deveria essa porra ser retrocompatível para começo de conversa? Não, mas eu acho que... Não, é, claro que era. O custo dele é muito Roberto. Bom. É, uma, ó, é um remake. Nós, não, é não, um é remake, remake, não é um remake. Não, é remake. É, realmente não é um remake. É uma, remake. Como a gente pode, é uma remasterização. É, isso. No máximo, vai. E o preço é bem agradável também, né? Há de se concordar que 40 dólares... Ah, é só 40 dólares, Fernando? É 40 dólares. Ah, é? Então desculpa. Então eu retiro o que eu falei. É muito bom mesmo. É muito bom mesmo. Bom, pode falar teu top 3 aí, que eu já mandei meu. Então, para a alegria do Ace, para a alegria do gamer, né? Pô, a galera que dá força lá. Para a alegria deles, o primeiro do meu top 3, o terceiro é Forza Motorsport 3. Caraca. O jogo é animal, velho. O jogo é uma simulação de verdade, tá bom? Então é isso aí, no jogo você não faz curva usando o adversário como guard-rail, quer coisa mais foda que isso? Então, cara, é meu top 3, cara, os gráficos estão muito bons, essa conversinha ali, né, os gráficos não estão bons, não é que eles não estão bons, é que no modo de foto o gráfico é do outro mundo, e ele no jogo mesmo é um jogo bonito, mas não é essa coisa do outro mundo. Enfim, o jogo é muito bom, é meu terceiro. Não, calma aí, quer dizer que na jogabilidade não é tão bonito quanto aquelas imagens? Não é, cara. Caramba, não, é natural, também é óbvio que Gran Turismo faz a mesma coisa. É, né? Claro. Gran Turismo só mostra imagem no replay, cara, também. Todo mundo faz isso. Pior, o único que não fazia isso, que eu admiro, é o Need for Speed Shift. A Electronic Arts matou a pau, as imagens eram todas in-game. O jogo é daquele jeito mesmo. Pior é com a Codemasters, que não é nem no replay, é com o CG mesmo. Pô, a Codemasters divulga Target Render, cara. Não, mas quando chega o jogo é bom, é diferente do Shift. Não, o jogo é bom, Fernando, mas você quer dizer que eles não são picaretas? Bom, aí, bom, se você compra o produto e fica plenamente satisfeito... Mas pega Grid, por exemplo, e compara com Dirt 2 hoje. As imagens do Grid com o jogo final Dirt 2. É, mesmo assim, ainda é um pouco inferior o Dirt. Né? Ah, o jogo é lindo, né? Ó, vocês lembram do meu review do Grid? Eu falei, ó, o jogo é perfeito praticamente. Pra mim, foi o melhor jogo de corrida do ano passado. Só que dá um pouco de raiva, porque você foi... Eles passaram imagens pra você que eram, assim, foda, cara. E eles não diziam que era um replay, eles diziam que era in-game. Entendeu? Tanto a Turnitin, ela sempre falou, nossas imagens são do Photoshoot Mode. Vocês lembram? Uhum. Sempre falou. Então é diferente, mas enfim. Vamos parar dessa game de corrida Wars, que eu acho que rola mais do que console Wars lá na HCG. Enche o saco essa porra de... Forza 3 é meu terceiro. O meu segundo, cara... O meu segundo vai sair terça-feira, cara. É o Brutal Legend, assim. Brutal Legend, é verdade. Cara, foda, cara. Foda. O demo... Vocês jogaram o demo, galera? Eu joguei. Até aquelas partes que ele para o jogo pra perguntar se você quer que coloque os palavrões e sangue. Até naquilo o jogo é divertido. Cara, eu me... Cara, na boa, eu e minha namorada, a gente se cagou de rir, velho. Com uma catinga no quarto, assim. É, porque depois daquele primeiro, que é dos palavrões, aí o Eddie, né, que é dublado pelo Jack Black, ele já começa com um motherfucker shit. Não, e ele, é massa, cara, até os diálogos da caixa de box, né, de diálogo, é engraçado. O cara fala assim, vamos colocar violência para melhorar a experiência e simplesmente porque é foda pra caralho. É muito legal, cara, é muito legal. E assim, cara, o menu, cara, que é aquele disco de vinil com o braço, cara. Porra, velho. Pô, e a história, cara, é muito animal. Quando é aquele demônio do metal começa a matar os Zemos lá, velho. Cara, os Zemos tudo morrendo, cara, queimado. É muito legal, cara. É aquela parte que ele sobe naquele monstro, sei lá o que é aquilo, ele vai descendo a montanha. É, cara. Falando. Porra, ele rezando pro capeta, velho. É. Hilário. Não, mas o que eu achei mais legal em Brutal Legend é o fato que é o primeiro jogo com essa temática de rock e metal que não é dessa linha de Guitar Hero, rock band, é um jogo de ação violento. Exato. Que não abre a perna pras censuras, então, parabéns. Exatamente, exatamente. Não, cara, e você sabe que heavy metal não é o gênero mais popular do mundo. O cara tem que ter bola, velho. O cara tem que ter bola pra gastar dinheiro num jogo assim. Tem que ter bola. E é verdade, ainda mais. E ainda deixar o jogo agradável pra quem não gosta, né? Exatamente. E eu acho que Brutal Legend vai ser esse tipo de jogo. Ó, eu quero mandar uma mensagem pra o Bob Kotick e pra Activision. Vão tomar no cu. Pode colocar um pi aí na edição, pode. Mas na boa, os caras abandonaram o Tim Schafer. Abandonaram a equipe do Tim Schafer no último ano, pararam de dar dinheiro pros caras, disseram que não iam lançar o jogo dos caras, fizeram uma puta sacanagem, e a Electronic Arts, né, o Peter Moore e o John Hichtello, que são os caras ali na Electronic Arts, pegaram o jogo, investiram no jogo, sabe, terminaram o jogo e vão lançar o game. E aí a Activision ainda quis entrar com processo para ganhar dinheiro em cima. Se arrependendo no final, né? É igual com Modern Warfare, né? Naquela notícia que a gente colocou há pouco tempo atrás, que falava que a Activision relutou até o último momento, aí depois viu o sucesso que foi. É, não, nojento. Eu não sei como a Infinity Ward aguenta a Activision. Não, eu também sei, não, sério? Cara. É nojenta. A Activision é nojenta, velho. Na boa, mas enfim. E o terceiro, o primeiro jogo. O primeiro jogo, todo mundo falou, é o Uncharted 2, cara, porque o jogo é foda, né? Olha, o primeiro é foda, eu acho o Drake um personagem, cara, eu acho o Drake, pra mim o Drake é tão legal como o Kratos é gostoso pro Fernando, é assim, é esse nível de comparação, cara, o Drake pra mim, o Drake é um dos ícones da geração, né? O Drake é massa, cara, acho que assim... O Drake é o Marcos Fênix da Sony, sabe, cara? Ele é muito legal, cara. Muito legal. E é também um exemplo de como você cria um jogo de aventura e ação e ainda coloca um personagem carismático, né? É, cara, não. E o jogo não é violento, cara. Era um jogo que eu dava pra meu filho, se eu tivesse um filho de 8 anos e 7 anos jogar. Entendeu? Calma aí, um jogo violento você não daria? Não, Fernando, essa discussão é... Eu acho o seguinte, cara. Eu acho que aquelas censurezinhas, 13 anos, né, não sei o quê, elas foram feitas por um motivo, tá entendendo? Claro. Eu não, claro que eu não acho assim. Um jogo de 17 anos, eu só dou pro meu filho com 17 anos. Aí é idiotice também. Claro que ali é exagerado. Mas eu não daria pro meu filho de 7 anos pra ele jogar Gears of War 2, cara. É. Não, não rola, cara. Você vê aquela cena da Maria? Pô, aquela cena é chocante pra mim, cara, que tem 20 e tantos. Imagina pra um moleque. Sim, não é? E aquela. É, realmente. Aquela parte dentro do corpo daquele. É, cara, monstro, aquela parte, né? Dentro do monstro. Aquela outra parte que. Do Kai, lembra do Tai Kalisto? Isso. Cara, você não vai colocar um moleque pra ver aquilo, cara. Não tem lógica, entendeu? É verdade. Não, é engraçado que o jogo preparava o terreno pra aquela cena. Eles ficavam falando, o Tai pode aguentar qualquer coisa. É, o Tai, cara. Isso, o Tai muito é aquilo, foda, e, cara. E o que acontece com o cara? Muito foda. Não vamos falar porque tem gente que não joga e fica com Se você não jogou Gears of War 2, mané, você não merece mesmo viver. Então, tem que viver. Enfim, é esses os três jogos. Vamos relembrar. O Roberto, os três jogos dele são Uncharted, Modern Warfare 2 e Assassin's Creed 2. O do Fernando, Modern Warfare 2, Uncharted 2 e God of War Collection. Collection. Meu Deus do céu. O jogo novo. É, hiper novo. E os meus, Forza Motorsport 3, Uncharted 2 e Brutal Legend. E vamos ao próximo tópico. Os lançamentos de outubro, que tá um mês, porra, um mêsinho recheado, viu? Concordo, é, mês forte, temos muitos lançamentos aí de peso, realmente tem pra todos os gostos. A gente não vai falar todos, porque é coisa pra caramba, né, galera? Isso. Vocês têm lá naquele site, né, chamado hardcoregame.com.br. Vocês colocam lá na busca lançamentos de outubro. Vai sair lá todos os lançamentos e o dia bonitinho. A gente vai falar só aqui do que a gente considera os principais, né? Gran Turismo PSP, que já foi lançado, né, Fernando? Foi lançado e não cumpriu com as expectativas. É, se você parar pra ver vídeo ou jogar mesmo, acho que você me disse que jogou até, né? É, joguei. Um pouco. E realmente é aquele tipo de jogo que você põe a mão pra jogar e vê que ficou faltando alguma coisa, né? Principalmente o modo carreira. O jogo tem até um gráfico bom. Ele não bom, tem modo carreira? Não tem nada, Roberto. Que não, só Pick Race. Pois é, o que acontece? O jogo tem um sistema do seguinte: conforme você joga, passam-se dias. Conforme você ganha eventos, você ganha dinheiro in-game. Esse dinheiro é convertido em novos carros e conforme você vai ganhando corridas com esses novos carros, você vai ganhando mais dinheiro para comprar mais carros. Seria essa a carreira do jogo. Então, fica aquele ar de estar faltando alguma coisa. E isso tira muito da vida útil do jogo. É um jogo bom para quem curte corrida, para quem gosta do Gran Turismo, vai ter o Gran Turismo portátil ali bem legal. Mas fica aquela sensação de que tá faltando. Sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior, Fernando? É conseguir comprar os carros, cara. Porque aparece a empresa que o jogo quer, na louca lá. Você quer comprar um carro e às vezes não tá disponível. Pois é, a cada dia aparecem 4 fabricantes novas para você escolher um carro delas ali, ou mais de um, depende do quanto dinheiro você tem, e comprar. Você não tem a opção de comprar qualquer carro a qualquer hora. Isso te restringe e te obriga a jogar mais. É uma jogada suja pra te obrigar a jogar todo dia. Nossa, é podre, cara. Nossa. Mas, quanto assim, temos aquele modo clássico de aprender a dirigir, né? Aquelas provas todas, isso é legal, de ficar vencendo o próprio tempo. Isso é bacana. E é isso, ficou aquele ar de que tá faltando alguma coisa. Pelo menos tem uma coisa bem legal que eu achei, que você pode customizar a playlist do jogo, colocar seus MP3 pra tocar durante o jogo. Isso dá pra você... isso é bom, cara. Isso é bom, porque você, já que você vai correr muito, você não precisa ficar ouvindo as mesmas músicas direto, né? Você põe as músicas que você quiser. Isso eu achei legal. Tem também jogos importantes, assim, o Demon Souls, né? Que, porra, parece foda. Todo mundo tá elogiando demais o jogo. É um jogo inclusive, do Rio. Você ficou vendendo. É. O jogo parece foda e a gente vai tentar pegar o jogo. Agora o review vai demorar, porque a gente deve tá entrando no processo de comprar. Acho que agora em novembro, né, Roberto? É, provavelmente. Deve chegar. Enfim, então, lá pra dezembro deve ter um review, né? Mas o review vai vir, galera. Uma hora ele vem. O jogo parece foda, né, também. RPG ali meio Diablo. Isso. Um monte de ideias inovadoras e tal, parece foda. Tem um que você quer falar, né, Roberto? Um advento? No dia 7, agora lançou pra PC e Xbox na Live Arcade, que é o Lucidity, né? É um jogo interessante, porque você não controla o personagem, você controla o cenário. Ah, é? É tipo Louco Pouco? Mais ou menos assim, entendeu? O personagem é controlado pela inteligência artificial e você vai montando o cenário pra ele ir passando, entendeu? Ah, tá. E, você sabe, tem história, tem alguma coisa assim, Roberto? Não, É mais ou menos assim. É uma história meio infantil, baseada no Chapeuzinho Vermelho, sabe? Ah. Assim, poxa, meio por aí. Ah, parece bonitinho, né, cara? Eu vi umas imagens e tal. Ele é assim... típico, assim, pra voltar nos tempos dos jogos de aventura das LucasArts clássicos, assim, né? É, bem bonito. Vale a pena dar uma olhada, né? É, quantos dólares, Roberto? Olha, eu não tenho certeza agora, mas se eu não me engano, não é muita coisa, não. Acho que são 800 Microsoft Points. Pô, se for 800, são 10 dólares, né? Tá muito bom. Uhum. Enfim, outro jogo interessante, né? É o Isso, Magna Carta. Só para confirmar, 800 mesmo. Ah, muito bom, muito bom. Então vale a pena, viu? O Magna Carta 2, né, que é um RPG exclusivo do Xbox 360. Eu já joguei um. Muita gente não gosta, eu gostei. É um jogo simples, um sistema de combate complexo, mas um jogo de progressão simples, uma história típica desses JRPGs. Eu gosto das ilustrações, acho o character design foda, muita mulher gostosa. Em mangá. Não, mas os personagens homens estão meio esquisitos nesse jogo aí, não sei não, hein? São meu viadão, mas é normal do design, é meu viadão. Mas o jogo é bacana. Sai no dia 13, né? Ele sai no mesmo dia que dois jogos fraquinhos, né? Dois jogos. Duas porcarias, né? Que é o Brutal Legend e o Uncharted 2, né? Jogos que ninguém sabe como é que são, né? Dois jogos merda. A gente já fala desses dois jogos em outra parte do programa, né? Então a gente não vai se estender aqui. E a gente vai pra agora, dia 20 de outubro, que saem, porra, dois lançamentos que eu tô aguardando muito. Que é o FIFA 10 e o Borderlands. Realmente, FIFA é uma evolução do FIFA Zero. E Borderlands pela... Assim, o que chama mais alteração, o que chama mais atenção é a mudança, né, da parte artística, que, na minha opinião, melhorou muito. E é um jogo bem ambicioso pra mim, promete ser uma das surpresas do ano. A ideia dele é ser um Diablo com armas, né? A variedade. Cara, ele parece bastante com o Demon's Souls, pra dizer a verdade. Só que enquanto o Demon's Souls é medieval, RPG, né, o Borderlands é tiro, é steampunk... Né, mas a ideia de um jogo que mistura o single player com o cooperativo ao mesmo tempo, né, o online com o offline, a ideia é parecida, né? A variedade de armas assusta, né? São 500 mil segundos. Mas é uma babaquice, os caras mudam... Meio milhão? Que isso? Mas é babaquice, sabe, Fernando? Tipo, eles mudam a cor, o risco da cor do pente da arma é outra arma. Uma arma nova. Cara, aí assim, dá 500 mil. O que eu não boto muito fé nesse jogo é que, cara, eles deram cada declaração infeliz, dizendo que a versão do PC é infinitamente superior, que é não sei o que. Cara, ó, já perdeu isso pra mim. Pega mal pra caramba, cara. Pegou mal. Perdeu o tesão pra mim, viu? Pra que eu vou jogar no meu Play 3 se o cara já tá dizendo que a versão é uma merda, praticamente? Não vou jogar, cara. Que se foda também. Não vou fazer o review desse jogo. Tô avisando logo. Quem quiser aí que faça. Não vou fazer o review desse jogo. Vou ver se eu consigo aqui pra PC e dar uma analisada. Agora dia 27 também tá lotadaço, viu, galera? Tem o jogo do Darth Kotick, né? Pra quem não sabe, tem o Darth Vader, né? O Darth Sidious, que é o Imperador Palpatine. E tem o Darth Kotick, que é o Bob Kotick, o presidente da Activision. O líder da força, do lado negro da força. Ele vai lançar aí o DJ Hero. Tá? O Xbox 360, PS3, PS2, Wii, tudo que é merda que existe, ele... É verdade. E aí já anunciou o 2, nem lançou um, cara, já anunciou o 2. É, porra, eu não me importo desse jogo. Caça-níqueis. Eu respeito quem curte, mas eu gosto de escutar até DJ, mas não tenho vontade de ficar, sei lá, não tenho tesão nesse jogo. E aí, vocês? É bom pra quem é fã, né, do Daft Punk, a galera aí da música eletrônica vai curtir o jogo. O jogo tem um público, Assim, aqui pra mim não me empolga muito. Pois é, pra quem curte a música, né, estudo musical, vai sentir atraído pelo jogo. E aí tem Forza Motorsport 3, a gente já fala dele em outra parte do programa, o jogo é foda, farei um review, tô esperando, ele sai de 27 de outubro. E aí tem um que a gente não falou ainda, que é o Tekken 6. Esse aí parece legal, né? Esse assim... aí é porrada estanca. Ele evoluiu muito nos gráficos, né? Isso que eu ia falar, exatamente isso. Porque no começo ele parecia bem fraquinho. Ainda mais com você vendo Soul Calibur, né? O 4. Exato. Não sei se vocês viram, foi anunciado que o Tekken 6 roda... em HDTV, né? Roda em 720p no 360 e roda só a 530 no PS3. Complicado, né? Esse tipo de coisa. PS3 não consegue rodar o jogo, a engine do jogo, em HD, usando os efeitos de blur que o jogo usa, né? Então eles tiveram que colocar em baixa resolução. Uma pena. E uma pena porque o jogo foi desenvolvido no PS3 e depois portado para o 360. Ainda assim, é sério. E ainda assim, o 360 conseguiu se sair melhor do que o Play 3. Uma pena aí. E demonstração de incompetência da Namco, né? Porque, obviamente, os dois consoles têm potências bem similares, né? Isso não deveria acontecer. É, com certeza. E até que não, um tipo de jogo que exige muito. Não exige muito, exatamente. Isso é perfeito, sabe? Não é um jogo que exige muito. É um jogo bonito, mas nada demais. E agora o problema é o seguinte, porque você vê que dia 3 vai lançar Uncharted 2 e você sempre vai pegar ele como comparação pra ver casos como esse. Aí você se diz, se Uncharted 2 consegue, por que esse tipo de jogo não consegue? Exatamente. Por que God of War 3 não consegue? Parei. Vamos pro próximo. O Fernando já ia te jogar pedras aí. Vamos pro próximo. Já estava carregando aqui a. E eu acho, galera, que é um jogo. Ó, o nosso top 3, né? São 3 jogos. Mas se fosse 5, eu acrescentaria 2. Eu acrescentaria o Modern Warfare 2 e esse outro aqui, cara, que é o GTA Souls from Liberty City. Com certeza, GTA é assim. Pô, se lembra, em alguns podcasts atrás eu tinha falado que ia ser complicado pra Rockstar conseguir destacar segundo episódio por ser na mesma cidade, as mesmas coisas, e um ano depois, quase. É, exato. Um ano e meio depois. E eles ainda conseguem, né? Impressionante. Cara, o trailer é fantástico. Tem uns momentos assim de ação, cara, que são. Nossa, mas são incríveis. Aquela hora do paraquedas, né? Nossa. Porra, aquela parte do trem, cara. É verdade. Porra, tá muito guerra. Foda. É muito legal, cara. Isso aí. Tá muito foda. Surpreenderam muito. Com mais uma expansão, é o que o Roberto já tinha dito, eu lembro. Você realmente falou isso alguns meses atrás. Que na mesma cidade, um ano depois, eles ainda conseguem inovar e chamar a atenção. Realmente, Rockstar não tem que provar nada pra ninguém, né? Muito bom. Verdade. Pois é, cara, muito foda, eu realmente tô empolgado com o jogo. Eu acho que, pelo preço dele, né, cara, $40, 2 jogos completos, porque não se engane, não são expansões. Quem jogou o Lost and Damned sabe, é um jogo de 8 horas. Como é que um jogo de 8 horas é uma expansão? Sabe? Que os Zones são 7 horas, Gears of War 2 são 7 horas... Uncharted 1 são 7 horas. O Modern Warfare 1 são 5 horas, são 5 horas, bem lembrado, Roberto. Modern Warfare 1 são 5 horas, cara. Então como é que você chama o Lost and Damned e o The Ballad of Gay Tony de expansões, se cada jogo são 8 horas de duração? Então, são 16 horas de jogo que você vai estar levando pra casa por $40, cara, de um jogo foda. Eu acho que é um dos grandes exclusivos do 360. Eu acho que todo mundo que gosta de GTA, cara, tem que comprar, viu? Porque o jogo é foda. É. $40, né, velho? $40 é R$70, cara, na boa. R$70 não nem justifica comprar pirata, viu? Pois é. Ainda mais sendo GTA, né, que é um... Assim, é bem completo, né? Assim, o conjunto do jogo é... Pô, tem multiplayer também, cara. Tem multiplayer também. E vamos ao próximo tópico. Vamos... Vamos. Entrevista com o Tom Hullett. Aê. Ficou foda, hein, Roberto? Matou a pau ali, velho. Essa foi uma conquista nossa mesmo, né? E promete ter mais coisas aí pra frente, mas vamos falar dessa. Eu me surpreendi com as respostas dele, tentando ser bem enigmático, né? Tentando evitar ao máximo revelar coisas, né, do jogo. E talvez seja não assim algo absolutamente sensacional, mas uma melhora para a série, né, que vem decaindo muito com o tempo. Ele conseguiu responder sem revelar muita coisa, mas simultaneamente deixando tudo bem interessante, né? Você começa a ler uma entrevista ali, você fica preso. E até quem não tá mesmo assim... E você percebe que ele conhece a série, né? Porque ele é da Konami, ele não é da Climax. Que conhece a série, cara. Conhece mesmo, dá pra perceber. E eu acho isso importante pra quem é um produtor de uma série tão, assim... Tão famosa. Ô, Roberto, ele respondeu todas as perguntas? Ou foi como o Marcos, que algumas... Não, ele respondeu todas as perguntas, todas. Todas, né, cara? Legal. Legal. O Marcos, galera, a gente já falou algumas vezes, mas o Marcos Mack, as pessoas falaram, vocês não perguntaram tal coisa. A gente perguntou, ele não respondeu. É diferente. Perguntou, agora o cara não quis responder, né? Eu achei legal, assim, eu acho que a do Tom Hullett não teve uma... assim, aquela notícia bombástica como do Alan Wake, que a gente, base na biblioteca, fomos o primeiro site do mundo. Veio depois, os outros fizeram entrevistas depois e ele respondeu também. Depois da gente, mas fomos o primeiro do mundo que foi confirmado que Alan Wake não era mais um jogo sandbox. Então foi... Porra, foi, acho que, o momento alto. Não, e também a gente ainda conseguiu extrair uma boa coisa, porque vocês sabem como a Remedy é, né? Tendo não revela as coisas até o último minuto, então é difícil tirar alguma coisa dele. É louco. Não, e assim, cara, foi engraçado, porque a gente publicou, né, que o jogo não era mais sandbox, a galera do Brasil, porra, se amarrou e porra, adorou. E aí, depois a gente vê assim, 15 dias depois, aí tá lá na N4G, uma entrevista dele com outro site, um site grande, americano, jogo não é mais sandbox. E os americanos tudo, oh meu Deus! Como é que a gente já sabia, cara? Como é que a gente já sabia? É HCG, amigo, Yes We Crell. Yes We Crell. Não mandei pra ninguém, não. Ainda sobre o Tom Hullett, que a gente queria agradecer ao Fabian, né? Que não sou eu. Seu xará. É, o meu xará. Caramba. O Fabian azul. Piada interna. Mas sério, vamos explicar a galera aí, porque o cara teve um papel importante, né? Foi, é verdade. Então vai lá, Roberto, explica aí. Ele. Bom, é que ele contactou a gente, né, por meio de um e-mail. Já falando pra gente, ó, se vocês quiserem algum tipo de entrevista, fala comigo que eu consigo pra vocês. E aí no mesmo momento a gente teve essa ideia, né? Porque ele não trabalha na Konami, ele é foda da Konami. Ele também faz essa parte da imprensa pra SEGA e pra THQ. É, só explicar aqui o que é o Fabian, galera. O Fabian, ele é aquele PR. Vocês sabem o que é, né? O Personal Relations, aquele cara que... Isso, Public Relations, isso. Aliás. Public Relations... É, no México, né, ele é o cara do México e da América Latina, é o Public Relations do México e da América Latina, da Konami, da SEGA e da THQ, não é isso, Roberto? Isso. Pronto, então é isso aí, galera. Ele é o cara, ele tem esse escritório, que é o escritório que faz as relações públicas da SEGA, da Konami e da THQ, somente. No México e América Latina, o cara é espanhol e mora no México, né? Isso. E aí faz o trabalho para duas empresas japonesas e uma americana. Isso, exatamente. O cara é muito profissional. Foi hiper legal, o cara foi gente fina com a gente, cara, muito legal. E foi ele também é muito tranquilo, a gente até falou com ele no dia que o Rio foi escolhido como sede das Olimpíadas de 2016, porque, pra quem não sabe, ele nasceu em Madrid, a gente foi sacanear ele, não, tranquilo, vocês merecem e tal. O cara não, o cara é gente fina, o cara entrou no chat com a gente, começou bobagem lá e tal. Foi legal, é. O cara realmente cheio da boa vontade e nos cedeu uma entrevista maravilhosa. Foi legal pra caramba. É, e sobre essa entrevista, galera, a gente quer falar o seguinte: vocês que ainda não comentaram ela, assim, comentem, sabe, deem suas opiniões, porque é uma lógica bem simples, galera. Quanto mais comentário a gente tem numa entrevista, mais... quanto mais repercussão a gente tem, mais poder de fogo a gente tem para negociar a próxima entrevista. E nesse momento a gente está negociando duas entrevistas muito legais. Uma de um estúdio japonês e outra de um estúdio americano que, olha, esse estúdio americano é foda. Sim. Muito foda. É muito foda. E a entrevistada também é bem foda, viu? É bom que pouca gente conhece ela em si, e aí já vão especular outras pessoas. Não fala nada, deixa a galera pensando. E é bem foda, galera. Então, assim, é importante vocês irem lá, pô, comentarem a entrevista do Tom Hullett, do Silent Hill, sabe? Darem sua opinião, falarem do jogo, se estão interessados. Porra, é legal. Então, a gente pede aí essa colher de chá de vocês, que vocês deem essa ajuda pra gente. E, por favor, comentem lá, sabe, divulguem. Não divulgassem a entrevista completa, porque aí não vai dar page view pra gente. Divulga um trechinho. E também a entrevista completa, vocês não conseguem a nossa formatação aqui, que é sensacional, com as cores e fotos e imagens aqui do HCG. Então, galera, mas sério, dá uma colher de chá, comenta. Por favor, comentem! Essa bagaça. Tem que dar uma moral, porque é o nosso slogan Yes We Crell. E essa formatação bonitinha com cores aí é só no HCG. Pois é. Só na que SG, incrível! Ai, meu Deus do céu. Galera, vamos para o nosso próximo tópico. E o próximo jogo que a gente vai falar, galera, é um jogo que é hiper antigo e hiper badass. É um jogo, porra, badass mesmo, assim. Que é o Full Throttle, né, galera? Isso. Bem no estilo do Tim Schafer mesmo, e essa relação, que é o criador de Brutal Legend, que vai sair agora. Eu acho que o jogo, porra, acho que Brutal Legend, assim, de certo modo, chega a ser quase um sucessor espiritual, né, do... É. Concordo, pelo menos bebe da mesma fonte, ou com parece. Com certeza. É verdade. Galera, pra quem não conhece, o Futuro é um jogo da LucasArts, né, assim, na veia daqueles adventures antigos da LucasArts, que fazia muito sucesso. Isso. E é de 1995, né? Saiu pra o MS-DOS e pra Windows, e depois pra Mac também. É aquele tipo de jogo que tem, assim, aquela coisa meio cômica, né? O cara tentando transformar a loja, né, pra uma loja de vans, né? É assim, ó. O jogo é um adventure, né, galera? Então é aquele... Vocês sabem aquele joguinho assim que fica parado o cenário, aí seu personagem é todo desenhado à mão, é bem bonito, cara. Parece um desenho animado. E aí você clica com o mouse, né, pra onde você quer que ele vá. Aí ele anda até lá, aí você pode investigar um objeto, né? E tem os diálogos. Isso que eu ia falar, tem os diálogos. Inclusive, se você selecionar um determinado diálogo, você pode. O personagem pode acabar morrendo e tal, é bem. Tem galera que fica naquela. Não, porque Heavy Rain é inovador! Porque. Ô, babaca, isso existe desde 1990, com os Adventures 95. De 90, né? O Zarsa fazia isso. Full Throttle é um dos últimos. Ela fazia isso, cara, há muito tempo. Meu, isso não é nada inovador. Não, sim, mas no Full Throttle foi inovador. Pelo clima do jogo, essa visão do que é fazer o jogo ficar nesse clima de... A inovação foi a narrativa, né? Porque o Full Throttle, todas as diálogos eram dublados, entendeu? Tudo tinha voz. Inclusive, o principal, o antagonista do jogo era dublado pelo Mark Hamill, né? Também, o Mark Hamill que dubla todos os jogos da face da Terra, né? Esse aí tá em todas. O jogo, cara, é animal, assim. Tinha as animações da história, por exemplo, quando você morria, sabe? Quando você tinha uma decisão que levava à morte. Aí não era com o gráfico do jogo, era tipo como se fosse uma CGzinha, sabe? Bem legal. Pra 95 era foda, cara. É verdade. E a história... Aqui, só pra você ter uma ideia, o Mark Hamill dublou 3 personagens do jogo. 3. Olha só. Mas ele também tem habilidade pra isso, né? O cara é um ótimo dublador. Não, ele é um bom ator também, cara. É que pouca gente sabe, né, galera? Mas todo mundo aqui acha que assistiu Star Wars, né? Uhum. E vocês lembram que no Star Wars, o primeiro, no episódio 4, pô, ele era, cara, molequinho, ele era jovem. E no, no episódio 5, que é o Império Contra-Ataca, ele parecia bem velho, bem acabado, assim. Mas aquilo ali tem explicação, galera. Ele acabou bebendo, saindo de uma festa, sofreu um acidente de carro, que o rosto dele ficou deformado. Dessa eu não sabia. Ele ficou deformado, ele perdeu um pedaço da perna. Foi uma coisa séria, cara. Ele ficou à beira da morte. E como o diretor não queria mudar o ator, ele passou por uma série de cirurgias plásticas que deformaram totalmente o rosto do cara. Por isso que ele no episódio 5, ele não consegue fazer todas as, vamos dizer assim, todas as expressões faciais, e o rosto dele tá estranho. Foi isso que destruiu a carreira do cara, galera. É uma coisa meio trágica, assim. Por isso que ele virou dublador. Não, mas pra dublar ele ainda é muito bom. Ah, ele é ótimo, cara. Pra dublar ele é sensacional. Enfim, galera, esse jogo do Tim Schafer pegava esse meio do rock, né, do metal, de motoqueiro, jaquetas de couro, motos envenenadas, assim. E o jogo se passava numa realidade futurista, né, onde todos os carros foram substituídos por overcrafts, assim, por aqueles carrinhos que, sabe, que não tocavam no chão. Uhum. E esse cara era de uma gangue, o cara totalmente true. E esse cara conhece um cara que era a última empresa do mundo que fazia moto. A última empresa que ainda apostava nas motos mesmo, que tocava o chão e que era um true e tal. E aí esse cara é assassinado e a culpa é colocada nele, cara. A culpa é colocada nele, sabe? Só que na verdade o cara foi assassinado pelo vice-presidente da empresa, que quer assumir a empresa e colocar a empresa pra fazer van, minivan de família. Você vê que é uma crítica, né, já, né? Uma crítica a essa perca da independência, perca do clima de rock, né? Que vivia o mundo já. Que é a mesma coisa do Brutal Legend. Isso. Disso que eu tava falando, cara. Essa reviravolta na narrativa, assim, enredo bem trabalhado, não era característico exatamente da época. Uma coisa única desse jogo que ficou marcante. E, se eu não me engano, foi o primeiro jogo de sucesso mesmo do Tim Schafer. Ah, foi o primeiro jogo. Assim, ele tinha feito antes. Ele tinha feito antes, sabe, Fernando? Que era chamado. Acho que The Day of the Tentacle. The Day of the Tentacle, que é um jogo que também fez sucesso, sabe? Assim, não tanto quanto o Full Truton. Não tanto quanto o Full Truton. Mas ele fez um certo sucesso, sabe? Só que ele não é um jogo original do Tim Schafer. Ele é uma continuação de outro jogo e o Tim Schafer assumiu o jogo. Vocês estão ligados como é? Sei, sei. Pronto, assim, tipo, vamos dizer, Gears of War 3. Aí o Cliff Bleszinski morre, aí coloca o Fernando pra dirigir o jogo, tá ligado? Aí vai ficar bom, hein? Aí vai faltar. Mas foi mais ou menos isso. Então não é um jogo, assim, totalmente dele, né? Porque ele tava fazendo uma continuação já. E o Brutal Legend não. O Brutal Legend não, desculpa. O Full Truth não, cara. O Full Truth é um jogo, sabe? Totalmente. Totalmente. Tim Schafer, né? Totalmente Tim Schafer. Isso. E o jogo, cara, eu lembro que eu era moleque, né? Eu tinha 10 anos quando o jogo saiu, mas eu não conheci o jogo quando eu tinha 10 anos. Eu conheci o jogo quando eu tinha 11 anos. E o jogo, cara, virou, assim, moda no meu colégio. Toda molecada, cara, molecada que era cult, sabe? A molecada cool, tinha que jogar Full Truton, cara. Enquanto a galera tava jogando Mario, a gente tava jogando Full Truton. E era foda que a gente jogava nos computadores do colégio, todo mundo instalava, né? Pô, todos os computadores a galera criava uma pastinha escondida e tacava o Full Truton lá. E era foda, cara, porque a gente só tinha uma hora de recreio por semana pra mexer no computador à vontade. E eu não sei porquê, mas toda vez que você jogava, a galera acabava apagando o seu save. Porque o colégio desinstalava o jogo, e aí você tinha que instalar de novo. E era foda, cara, que uma hora era exatamente o tempo que chegava numa parte lá que tinha tipo um minigame dentro da estrada, que tinha caído um caminhão de óleo lá, e eu morria sempre nesse lugar, cara. Ou eu morria nesse lugar, ou o tempo acabava nesse lugar. Então era um trauma de infância, cara. Eu acho que eu joguei a primeira hora de Full Truton umas 500 vezes, velho. Sério. Eu nunca terminei o jogo. Sacanagem, essa direção do colégio aí. Porra. A culpa do colégio Shell. Senhor Carlos Barbosa e Kátia. A culpa é de vocês. Caramba, exclusivo. Eles que estão ouvindo aí o nosso podcast, né? Eles que estão... Você não podia ter falado o nome, cara. Agora vão ter um monte de nossos seguidores, vão lá, tá fogo nesse colégio, as tochas. Vocês assim. Sabem como os caras são, né? Aqui a galera do HCG é fiel. A gente fala mal de uma galera, eles metem o pau mesmo. Vão fazer um atentado terrorista lá. Aliás, galera, vocês sabiam que nesse colégio, ele mudou de nome, esse colégio que eu estudava, né? Mudou o nome pra Motiva. Vocês sabiam que teve um atentado, tipo aquele alemão que matou os caras no colégio? Foi. Sim, sim. Sério, teve lá, cara, eu juro. Que isso? Não, eu juro, não, agora. Eu sei que colégio é esse, eu já. Porque eu também eu tenho parte de uma família, moro em João Pessoa, eu já ouvi falar desse colégio. Então, é o melhor colégio da Paraíba. Ele. E, cara, é um nerdzinho lá que sofria bullying. Ele comprou duas armas, cara. E. Começou a ameaçar a direção do colégio e postou um vídeo no YouTube. Ele armando as armas, dizendo que ia matar todo mundo, né? Só que aí descobriram quem era o moleque antes, a polícia federal, e foi lá nele, né, e tal, e falou com os pais dele e encontrou as armas. Mas é sério isso, sem zoação. Que ele era... Só dá maluco. Ele era um fã do HCG que não terminou Full Throttle também. Ele era um fã do HCG que falava de Gran Turismo em tópico de Forza. Muito bom. E galera, vamos passar pro próximo tópico. Pro próximo tópico, que é um tópico novo, né? Foi sugerido pelo Roberto. Então, Roberto, você aí começa. É, eu vou explicar o seguinte. A partir de agora, a gente vai pegar vai escolher um jogo do mês anterior ao da gravação, no caso agora é setembro, e aí vai escolher ele como jogo do mês. Assim vai ser assim com outubro, novembro, enfim. Então... E dezembro? Em dezembro que só tem um jogo, que é o Assassin's Creed. Qual será o jogo do mês? Não, dezembro, na verdade, Assassin's Creed 2 é pra novembro. Dezembro só tem The Saboteur, então... Ah, é? Ah, é? Então, desculpa, achava que era em dezembro, porque o primeiro Assassin's Creed foi em dezembro, né? Não, foi em novembro também. Ah, não, desculpa, eu sou bom. Foi em novembro. Vocês têm razão, em dezembro foi o Prince of Persia. Foi dia 5 de dezembro, vocês têm razão. Já tinha, inclusive, passado a votação do Ayas e tudo. Caramba, ano que vem... Ano passado a safra foi boa, né? Até dezembro teve jogão. Cara, foi animal, cara. Foi animal. Mas enfim, fala do jogo do mês. Qual foi o jogo que você escolheu pela equipe? Bom, o jogo do mês foi... Talvez... Setembro não tem muita novidade, mas foi Halo 3 ou DSC. É. A doença sexualmente transmissível pegou todo mundo. Pegou todo mundo. Doença sexual. O Fernando, inclusive, abre mão de conversar sobre o HCG pra decidir algumas coisas, pra ele ficar jogando lá na live. Não, cara, o Fernando é imoral, na boa. É uma reclamação pública aqui. O Fernando, ele... A gente tá numa reunião e o cara larga a galera, fica... Deixa todo mundo no vácuo pra jogar Halo, cara. Isso é mentira, porque não é reunião. Eu já estou jogando há tempo, então eu não começo a jogar depois da reunião. Eu jogo antes da reunião, jogo durante a reunião e depois da reunião. Melhorou muito sua situação, velho. Melhorou, palmas. A gente só falava que você jogava durante a reunião. Agora você falou que joga antes, depois ainda. Você não dorme mais. Se nós estamos gravando isso agora, eu estaria jogando. Com o maior prazer, bom. Cara, o Fernando não trepa, velho. Que isso, rapaz? É sério, cara. Ele só faria isso se tivesse uma opção do ODST. Ele não faz isso. Não, cara. Bom, nem tanto. Olha, o mais próximo disso que o Fernando chega é no God of War, por isso que ele gosta tanto do jogo. É verdade. God of War não dá nem pra jogar tanto porque não tem modo online, né? Sua campanha terminou ali. Mas o Fernando, seus momentos épicos nos QTEs de sexo, né, Fernando? O Fernando acha aqueles momentos assim inovadores, né, Fernando? Pode falar. Calma aí, a gente vai falar sobre mim ou vai falar sobre o jogo aí? Sobre o ADST, cara. Voltando pra ADST. O jogo é animal, viu, galera? Assim, a história é muito foda, né, cara? Temos um review no ar, uma nota ótima, que eu não vou dizer pra galera ir lá e acessar, pelo menos um clique a gente ganha com isso. Mas, assim, pra quem tá com preguiça de ler, dá pra adiantar que quem jogou Halo 3 vai sentir falta de uma campanha tão épica quanto. Mas vai ter um clima novo, um visual, uma direção artística renovada, né? Não é aquele negócio... Você não vai bater o olho e vai falar, nossa, o gráfico tá melhor do que Halo 3. Não. Mas você vai dizer, tá diferente, tá legal. O clima tá mais pesado. É legal que é melancólico, né, cara? Isso. E a música acompanha a ação. Desde o começo... Nova música assim, de noite, chovendo, tá aquela música mais melancólica. Quando você começa um flashback pra ver o que aconteceu com seu companheiro, já aquela ação já é igual ao Halo 3, uma missão assim, despega. E tem uns momentos, né, Fernando, que assim, eles fazem homenagem a Halo 1, tem uns trechos de jogabilidade que é bem estilo Halo 1, aí tem outros que é bem Halo 2, outros que é bem Halo 3. Nesses flashbacks, eles usaram pra, tipo, homenagear as várias fases da franquia, né? É verdade. Isso. E contar a história de uma forma diferente, né? Uma narrativa contada aos poucos. Você vai montando a história na sua cabeça. E você monta na ordem que quer, viu, galera? Você monta na hora que quer. Você pode resolver essas missões na ordem que você quer. Pois é. É verdade. E a história do desenvolvimento desse jogo é bem interessante, né? Porque ele não seria lançado, teria aquele projeto do filme que depois foi cancelado. É, exatamente. E aí eles tinham uma equipe já pronta, decidiram fazer um jogo que seria uma expansão, acabou ficando mais do que isso no final, né? Acabou ficando um jogo completo que vale a pena. É um jogo completo que vendeu pouco, né? Vendeu 2 milhões e meio em uma semana. Humilde, humilde. Ele vendeu pouco, né? O Killzone, ele vendeu 2 milhões em 6 meses. O Halo ODST vendeu 2,5 em uma semana. Vendeu pouco. É o maior gigante da indústria americana de jogos. Hoje em dia é Halo. É, não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir. Isso é fato. Eu fiquei acompanhando a hora do lançamento lá pelo Twitter, tinha muita gente na fila falando lá, eu tô na fila pra pegar o DST. Olha só. Nossa senhora. Eu faria isso, cara, mas na boa, se eu tivesse a oportunidade, se eu morasse lá, cara, eu ia pra fila de tudo que é jogão, cara. É. Não, eles falando, faltam 2 horas, faltam 1 hora, falta meia hora, faltam 10 minutos, tipo, era a contagem regressiva dos caras, os caras loucos pra pegar. Isso eu faço em filme, cara. Eu lembro ainda quando eu fui ver O Senhor dos Anéis, cara. Nossa, foi animal, cara. Galera geral na fila, assim. Porra, chegamos cedinho, assim. Também lembro do episódio. Episódio 1. Você sabe Star Wars Episódio 1, aquele do Anakin molequinho? Claro. Sim. Ameaça ao Fantasma, sensacional. Porra, jogo foda. Eu tinha acho que 14 anos, eu acho. 13 filme, anos. Filme, né? Filme foda. É, eu tinha por 13 pra 14 anos, cara. A gente chegou no cinema, acho que 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, cara. Só tinha gente lá. Eu e Gustavo, um abraço aí pro Gustavo. Porra, animal, cara. A gente ficava lá na fila. Até a TV veio lá falar com a gente e tal. A gente lá, porra, com os livros de Star Wars, quadrinhos, assim, nerd geral. Muito foda, cara. Muito foda. E é legal, cara. São momentos que momento de amizade, assim, que você vai com os amigos, né? Acho que é um saco se você vai só. Mas se você vai com os amigos e fica conversando, você fica criando aquela expectativa, velho, é muito foda, cara. Foi engraçado no momento que todo mundo começou a falar aqui numa loja da GameStop, lá em alguma cidade, o primeiro da fila era um moleque de 14 anos, né? E o jogo é 17, né? Ah, é 17 o jogo? Eu acho que é 17. Aí depois acho que falaram, não, Roberto. Falaram que a mãe... Não, eu acho que é sim. Mas enfim. Aí depois falaram lá que a mãe chegou e tirou o moleque. O moleque tava chorando lá. Eu vou pesquisar aqui a censura, viu, galera? Talvez o moleque fosse mais novo ainda, né? Talvez a censura... Você tem razão, Roberto. É 17 anos, cara. É 17 anos. Pô, mas que absurdo. O primeiro da fila. Mas é absurdo, cara. O jogo não é violento. Não, mas sério, é absurdo. Não é violento, cara. É. Mas eu imagino o moleque. Ele foi até entrevistado, parece, lá, e depois a mãe chegou e tirou ele. Sacanagem. A mãe é escrotizadora, viu? Não, era pra Bang dar uma cópia do jogo grátis pra esse garoto. E ser processado, né, cara? Porque. Não. dava no dia, e aqueles jornais sensacionalistas americanos diziam que a Bang tava corrompendo os menores. Não, dá nem cura, ninguém abre jornal, cacete. Ninguém precisa ficar sabendo, não. Meu Deus do céu. Galera, pra terminar, a gente queria muito que essa sessão o Gui tivesse, mas o Gui decidiu furar com a gente, né? Ele marcou, e enfim. E sendo assim, a gente vai fazer sem ele, né, galera? Vamos. Com certeza ele teve algum compromisso urgente, não pôde comparecer, uma pena. Quem sabe no próximo ele esteja aí. Pois é. Então, que a gente vai falar sobre o HCG 2.0, né? Isso. Pois é. Porque muita gente conhecia o HCG, é fã hardcore, assim, do HCG, como Luffy, um abraço aqui pro Luffy, como Felipe e Shigo, vulgo Moranguinho, também acompanha o HCG, nossa, faz séculos, que mais? Sei lá, tem um monte de gente, eu não vou falar todo mundo que eu vou acabar esquecendo, mas... Que galera, porra... Ah, o Loveless, né, cara? O Loveless também. Também tava no HCG antigo. É verdade, tem um público galera, fiel aí. Tem, pô. Uma galera foda aqui. E Mas tem galera nova, né? Tem galera que conheceu o HCG agora. Mas o HCG era um blog antes. Porra, um blog gigantesco. Pra vocês terem uma ideia, a gente era simplesmente o quinto maior blog da rede WordPress. Somente, assim. E sobre games, nós éramos o primeiro? Ah, sobre games, nós éramos o primeiro do mundo, na rede mundial da WordPress, assim. É coisa grande, galera. Não é pouca merda, não. E aí a gente decidiu dar esse passo ousado, né, de abandonar nosso blog e fazer um site. Foi uma coisa punk mesmo. É, que exigiu... Difícil pra cacete, a gente tem. Muito difícil, mas que graças a Deus tem dado bons resultados. Nós ainda não temos um grau de visitação maior do que o blog. Atualmente nós igualhamos, né? Estamos com o mesmo nível de visita do que o blog. Mas foi difícil, a gente começou com pouca visita, porque a galera não conhecia o blog, né, e tal. E o endereço mudou, enfim. Mas agora a gente está conseguindo igualar e acho que é uma questão de semanas, né, de meses para a gente crescer, né? Ah, com certeza. E também a galera vem nos ajudando muito, né, com os anúncios que eu continuo pedindo para vocês nos ajudarem, porque, bom, vai ter retorno, né? Essa ajuda de vocês vai ter retorno para vocês também. É uma coisa bem interessante que a gente está tentando fazer aí, né? Ah, é, cara. Olha, eu digo, porra, mas assim, sem nenhuma sombra de dúvida, é uma promoção que o HCG vai fazer, eu não posso revelar ainda, mas é o seguinte, ó. Essa promoção, galera, basicamente, vocês vão ganhar jogo original na fita. Olha aí, que projeto incrível. É, cara, é foda, assim, sabe? Cara, também, claro que eu não vou ser mentiroso pra vocês, não vou dizer, é um jogo original por semana. Não, não é assim, né, cara? Claro, não tem como. A gente não é rico. E não achem também que é alguma maracutaia, que é do tipo, nós estamos conseguindo um jogo original... Não, não é. É a gente que vai comprar, sabe? E vai, pô, dar um jogo mesmo. Então, vai ter um esqueminha, né? Assim, pra quem vai poder concorrer. Tá? Quem vai concorrer vai ter que ter ajudado a gente também. Mas é simples e, galera, ó, a chance de você ganhar o jogo sendo um user do Hardcore Game, ou seja, sendo aquele cara que comenta sempre, anotem essa parte do comenta sempre, é importante. Aquele cara que comenta sempre, que tá sempre no site, né? Olha, a chance de vocês ganharem é grande, cara, porque não é como fosse uma Mega Sena, que são, sabe, 10 milhões de pessoas concorrendo. É uma coisa de pouca gente que concorre. Então, a chance de você ganhar um jogo originalzinho totalmente de grátis é muito grande. Ah, e é daqueles momentos que vocês vão ficar... Que a gente vai ficar com inveja de vocês, porque a gente vai ter o jogo na nossa mão e a gente vai ter que enviar pra vocês em vez de pegar e ficar com a gente. É, cara, é foda. E assim, ó... Calma aí, a gente não pode concorrer também, não? Que isso, eu queria concorrer, caramba, que tô decepcionado aqui. Fernando, agora, pra isso existe a figura das namoradas. Elas comentam, mas é, a gente não pode concorrer. Mas ó, Tô brincando. Seria antiético. Claro. E isso é uma promoção, assim, promoção entre aspas, pros usuários. É, claro. Mas assim, ó, galera, por isso que é importante vocês continuem ajudando a gente, porque ó, pra comprar esse jogo, a gente não é rico, então pra comprar esse jogo a gente precisa do patrocínio da Google. E pra gente ganhar o patrocínio da Google, vocês têm que clicar lá no danado do anúncio. Uma vez por dia. É, a gente não quer que vocês fiquem clicando 10 vezes no dia, porque não vale. Eles só anotam o IP uma vez, então só vale uma vez por dia mesmo. Mas você clica lá, cara, é simples. Todo mundo que entra no HCG, pá, dá seu clique. Entrou no HCG, clica uma vez lá no anúncio. Quando é no outro dia, passou o dia, já tá no outro dia. Outro clique no anúncio. Você vai fazer isso todo dia, todo mundo vai clicando uma vez por dia. E aí no final do mês, a gente vai ter um recurso pra fazer duas coisas importantes. Uma, pra comprar o jogo original e fazer o review, né? Usando os caminhos corretos, comprando o jogo original, fazendo review e análise pra vocês no tempo mais rápido possível. E dois, fazer promoções pra vocês de enviar esses jogos, tanto jogos novos e lacrados, como jogos que a gente já avaliou. A gente analisa o jogo, zera o jogo e pode fazer também a promoção e enviar pra vocês. Então assim, galera, é uma... aquela... sabe? Coce suas costas que eu coço a sua. É isso. Né? Exatamente. Uma mão lava a outra. Você ajuda a gente ajuda vocês. Então a gente pede, por favor, vocês cliquem no danado do anúncio. Participem do nosso fórum. Cara, nosso fórum tem tudo pra ser muito bacana. Tem muita gente fina lá, assim, sabe? E lá vocês mandam mais do que no site. Porque no site a gente quer manter um nível assim, que não tenha flame, que não tenha provocação, enfim. E no fórum, cara, vocês podem se matar ali, sabe? Vocês podem brincar com... Sabe? É legal. Né? Tem tópico, verdade. Tópico das gostosas lá que tá bombando, né? Já é o tópico mais popular do... É, só perde pro tópico da Gamertag, cara. Favorito é o prêmio de tópico do ano. Por enquanto, né? Por enquanto, mas vê daqui a uma semana se... Não, que não, já é o topic of the year. Pra mim não precisa, de sorteio nem nada, a gente já sabe já. Pois é. Então, galera, vocês, por favor, frequentem o fórum. Não esqueçam de comentar no site. Não abandonem o HCG, é importante. Quem não abandonar o site não vai se arrepender. E postem no fórum, que também é importante. Assim, então, enfim, seja um usuário participativo. Participem dessa comunidade do Hardcore Game, né, cara? Que é legal, né? Isso. E inclusive, agora a gente pode conseguir diversas coisas com essa ajuda de vocês, como, por exemplo, mais entrevistas. É três. Que a gente tá com um projeto bem legal e talvez a gente consiga. É, o Roberto vai ser mandado dentro de uma caixa, aquelas caixas A, num avião pra Los Angeles, cara. Vai ser... Não, ele vai cair lá que nem o DST, assim, numa cápsula. Vai dropar. Eu vou tirar uma foto com os produtores de God of War só pra sacanear com o Fernando. Vai ter lá uma HCG, assim. HCG, prepare to fall, né? To drop. Repórter de campo aqui, cair, não. Que amigo, que moral, hein? Galera, e só umas curiosidades, né, Roberto? Os números do HCG, né? Isso. Ó, no HCG 2.0, atualmente a gente teve... Olha só, galera. 10.202 comentários, é brincadeira? Isso, sendo que no, só pra você ter uma ideia da média, no antigo, no primeiro... A gente teve um total de 12 mil até julho. E agora, que a gente começou no finalzinho de julho, início de agosto, e a gente já tá com 10 mil. Pois é. Você vê que a coisa... Claro que também o HCG 2.0 começa com vantagem, né? Ele começa já com o público, pelo menos assim, com o público 80%. Já solidificado, né? Já feito, né? E o outro, quando eu comecei sozinho, era no braço, nego. Era sozinho, sabe? E é muito difícil você ficar sozinho tomando conta de um blog, um site que é de notícias de jogos, porque sai notícia toda hora, todo dia e tem que ralar. E outra coisa, né, Roberto? Ninguém entra, cara. É verdade. Eu falo isso pra galera que tá começando. Ninguém entra, meu velho. Às vezes chega gente, já veio, acho que pra você também, Roberto. Pra mim perguntam direto, e eu tenho certeza que pra você também. Chega assim e fala: cara, como que vocês conseguiram fazer tanto sucesso? Como que vocês têm tanta visitação? Ninguém é, cara, trabalho, velho. É como diz o Muricy Ramalho, é trabalho, meu filho. Não tem segredo. Não tem segredo. A gente no começo, no primeiro mês, ninguém entrava no blog. Ninguém entrava no blog. Sabe? Acho que o primeiro mês teve o quê? 300 visitas? Sabe? E aí, cara, é trabalho. Você vai fazendo uma coisa boa. E esses 300 caras que entraram avisam pros amigos, dizem: porra, tem um site ali que é foda. E aí trabalho é importante, mas é o que dizia o velho sábio: divulgação é a alma do negócio. Também. Mas... começa a postar lá no Orkut, no fórum de não sei quem, no fórum de Lalabá, daqui a pouco bomba. Também, mas se for ruim, Fernando, não tem jeito, viu? Claro, concordo. E também. Tem todo um retorno com mais divulgação, porque foi isso que aconteceu. O Xarai do Fábio, ele nos procurou por causa do sucesso que o HCG tá fazendo aqui no Brasil. Ele que nos procurou, não a gente procurou. É, pra você ter uma ideia, não foi a gente que procurou o cara, meu velho. O negócio aqui tá com moral, meu filho. Já foi desviado internacionalmente. Não é pouca merda, não. É merda grande. Não é pouca merda, vocês não estão entendendo. Graças a vocês que a gente conseguiu isso, e aí que a gente pode conseguir ainda com mais estúdios, e assim vai. É uma coisa a longo prazo, mas que tá funcionando rapidamente. É, isso, não sei se vocês perceberam, meu telefone tocou, mas já desliguei aqui. Então, galera, é isso. A gente quer que vocês continuem clicando, que vocês participem do fórum. Vocês são muito importantes pra gente, né? Eu acho que é, porra, muito mesmo, assim, sem... O público da HCG é muito legal, cara. Claro que tem um ou outro pau no cu, mas também é assim em todo canto, né? E, no geral, o público é foda, cara. Galera, gente finíssima, galera inteligente. Ah, lembrei de uma coisa, cara. Lembrei de uma coisa, Fernando, que você deu uma sugestão que, ó, ia escapar da pauta, viu, galera? Que é o off, cara, que a gente ia falar. Ah, é. Ó, ia, nossa, ia... Como isso saiu da pauta? É, cara, o sucesso absoluto do HCG agora, o nosso filósofo, o nosso sábio, Fábio. Nosso ancião aí, sábio. É igual aquelas frases que você pega de caras famosos, você põe entre aspas aí, coloca um item, coloca o nome. É exatamente, você pega uma coluna do Fábio, assim, você pega uma parte do texto dele e põe do lado, Fábio Ancuraiano. Não, essa é pra você pegar, imprimir, e na hora que você for no trono, dá aquela cagada. Você pensa... Mas vai, olha, vai fluir o negócio, cara. É de parabéns. É de aplaudir em pé. Ah, não, mas... Pô, mas pra quem não leu, leia. Já tem duas edições lá e deve estar vindo mais. Se não tiver vindo, eu já garanto que vai ter aí. Tô passando trabalho pra ele do mesmo jeito que eu passei o review do FIFA 2010 pro Roberto aí, de fininho. Não, o Fernando tá muito folgado, né, Fábio? A gente tem que passar... Não, mas... E galera... Os 500 jogos que saem em 2010, o Fernando pega 300. Pra fazer review. Isso não é justo. Eu ajudo também. Mas, ó, faço um off aí. Olha só. Sobre o off, cara, agora falando sério, né? Pô, muito obrigado a todo mundo. Acho que a repercussão foi muito boa. E, cara, na boa, o nível de participação, o nível de comentário da galera, muito foda. Altíssimo, né? Altíssimo, cara. Altíssimo. E mais do que falar sobre o off, assim, mais do que falar... sobre a coluna, a gente vai falar sobre o assunto, né, da pausa. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do Japão, né, galera? É verdade. O Japão está morrendo. O que vocês acham aí? Vocês viram lá, galera? Vocês viram que tem gente daqui do Brasil que tá isolado, que tá se isolando, cara, também? Que sofre, claro, não no mesmo grau, mas que sofre um pouco disso? É complicado mesmo esse tipo de coisa. O cara... Sim, ele fica tão né, conectado, por falta de uma palavra maior, com um jogo... Um mundo virtual, né, cara? É, um mundo virtual, melhor dizendo, e acaba, né, ficando muito isolado. E aí... Você se afasta, né? Porque tudo é hábito, né? Eu acho que quando você passa mais tempo, muito mais tempo... vivendo uma vida na internet, né, você acaba meio que, entre aspas, esquecendo como é que interagem as pessoas na vida real. Com certeza. É foda. E no Japão, que essa questão do trabalho meio escravo, né, lá, piora tudo, cara. E tem aquela coisa, e eles meio que se defendem desse... É igual você falou lá, que teve um cara que fez essa crítica, e num fórum todo mundo, né... Meteu o pau em cima desse cara. É, cara. Você lembra que o cara falou? Ele falou assim... O cara disse assim, né? O japonês tem dificuldade de lidar com a realidade. Daí o cara respondeu no fórum. O cara colocou assim... É a realidade que tem dificuldade de lidar comigo, seu idiota. Isso, exatamente. Só o nível da situação, sabe? Não, o cara ele tem convicção de que o mundo virtual é melhor do que o mundo real. Simplesmente isso. É muito preocupante essa situação. O cara não consegue se adaptar à vida real. Ele prefere ficar escondido dentro de casa, brincando lá com o Tamagotchi, com... Love Plus. O Love Plus. Love Plus. Eu conheci na coluna esse jogo aí. Pelo que você falou, é bem famoso. A Konami agradece. A Konami agradece, cara. Olha só. A Konami agradece. Eu não coloquei todos os comentários do fórum, sabe? Óbvio, porque era coisa pra caralho. Foram 2.000 comentários. Mas assim, ó. Teve comentário de um cara que falou assim, ó, que eu morri de rir, quase que eu coloco no tópico, eu só não coloquei porque o off ia ficar muito grande. Mas o comentário do cara era assim, eu tentei viver a realidade, mas aí lançaram o Love Plus. É sério? Vai, é sério, cara. E outro é, como assim eu fujo da realidade? Eu jogo Love Plus. É, cara. O jogo é animal, cara, assim. E ó, maldito Love Plus. Essa questão é séria, então a gente pede aos usuários que tiverem, né, isolados, que tiverem assim, meio que nessa situação, que é o que eu falei, cara, ó, encare o mundo, porque uma hora ou outra, inevitavelmente você vai ter que encarar o mundo, sabe? E vai ser muito mais fácil você encarar o mundo estando acostumado com ele do que sendo novidade. É isso que eu falo, entendeu? Não é que o mundo é bom, não é que o mundo é maravilhoso. Não é, é difícil mesmo, é difícil, cara. Acho que quando você começa a se envolver com pessoas, você tá sujeito, né, a levar cacetada, cara. A ser traído por amigo, ser sacaneado por namorada, ser desprezado por família, isso todo mundo tá sujeito. Agora, quando você se isola, você pode se esquivar desses problemas por um tempo. Mas inevitavelmente, em algum momento da sua vida, esses problemas vão vir. E se você não está acostumado a lidar com eles, cara, o baque vai ser muito maior. Muito maior. É verdade. É exatamente por isso que eu digo que você tem que estar no meio desses caras, essas suas frases tem que ser registradas, Fábio. Porque... Eu também acho. Tem que imortalizar isso aí e ganhar dinheiro em cima. Isso é bom. Eu vou fazer livro livro de ajuda pessoal, né? Ajuda, autoajuda? Autoajuda. Autoajuda. Não, mas tem muita gente precisando, cara. Mas é sério, eu acho que a galera que ouve a gente e tal, e se alguém tá nessa situação, força e cara, é melhor, você vai crescer, vai sofrer, mas vai crescer, né? E a gente tem o nosso próprio exemplo, eu sei que é assim, modéstia à parte, né? Mas enfim, a gente tem o nosso próprio exemplo que a gente... Começou, como o Fábio falou, com poucas visitas, ralamos, e tá aí agora, no final a gente conseguiu, o que o Hardcore Game é hoje, né? Não tem segredo, cara, em tudo na vida é coragem, trabalho, e é isso, cara. Não e se você for bom numa coisa, você... Invista nela, né? É, exatamente. E assim, sobre o Off ainda, galera, o Off é uma coluna que eu vou escrever, é uma coluna que fala de tudo que não é videogame, pra quem isso. Não leu ainda. E o Fernando também vai me ajudar, o Fernando é um cara que conhece muito de quadrinho, então ele vai escrever algumas das vezes falando de Marvel, sabe? Falar assim, a gente chega junto e faz um negócio legal aí, com certeza. Eu não sei qual vai ser a próxima Off, eu prometi a galera que ia falar de novo sobre o Japão, mas não sei, talvez eu não fale. Enfim, tem umas coisas aí em pauta, tem o serviço de ajuda aos virgens, cara, que, porra, é hilário, velho. Muito engraçado, cara. É um cara que se autodenomina Calma, olha o nick do cara, Calma. Que ele é, o cara tem 40 anos e tal, e o cara tenta ajudar mulheres virgens japonesas, cara. É sério, velho. Você tem o site dele que eu vou dar na coluna, você preenche o formulário, a da menina preenche o formulário, o melhor dia pra ela, e o cara encontra lá de graça... E leva pra motel, janta com a menina, tudo por conta dele, e ele tira a virgindade da menina do modo menos traumático possível. É sério. É sério. E tem também o serviço de voluntário às esposas abandonadas, que também é muito bom, cara. Que é de um psicólogo. Ele reúne um monte de homem que gosta de sexo, um monte de japonês que gosta de sexo, e pega o perfil desses caras e cruza com esposas que são casadas, mas o marido não quer mais sexo, não tem vontade de fazer sexo. Então, pra essas mulheres desestressarem, entre aspas, os caras vão lá e dão mãozinha com elas, velho. É sério. Deus do céu, cada uma. É sério, cara. Eu sei que a galera... Vocês podem não estar acreditando, mas é sério. Enfim. Nossos amigos lá da Ásia só tem peça rara, né? O negócio tá ruim. Tá feia coisa. Enfim, é isso, né, galera? Vocês querem falar mais alguma coisa que lembraram agora? O momento é esse. Cara, agora eu não consigo lembrar de mais nada. Tá muito cedo, Fernando, tá muito cedo. O Fernando agora ele só quer acabar de gravar pra jogar o Destiny. mentira, cara. Eu quero tomar café, porque ainda tá de madrugada aqui. Eu também não tomei café, cara. Eu também não tomei café. São 11h40 e aqui ninguém na gasolina tomou café. Todo mundo vagabundo. 11h40? Que isso? Tem vagabundo aqui. A galera acorda agora, entendeu? Quer dizer ainda que não tomou café? Não, mas tomei café. Você tomou café? Eu não tomei. Eu não. Eu também não. Eu também não. Também. Já é despertador tocando. O Roberto já tomou. Vamos gravar aí. O Roberto não, tomou. Não, não, não tomei não. Eu, porque se o Roberto tomasse, eu já ia dizer. O Roberto é um menino de família e tal. Toma café. Pô, galera. Então, já que todo mundo não tem mais nada pra dizer, eu quero mandar um abraço aí, um especial, pra todo mundo que pediu o podcast. Cara, vocês não têm noção de como vocês que dizem assim, ah, pô, o podcast é muito legal, eu sinto falta, como isso incentiva a gente. Um abraço de verdade. Como a gente deixa de dormir mais num domingo pra ir gravar o podcast. É verdade. Então, assim, como o Fernando deixa de jogar na live pra gravar o podcast. Pois é. Caramba. E como o Gui continua dormindo pra não gravar o podcast. Não, o Gui tá sonhando. E o Léo também, o Léo, pra quem não conhece, é o tiozão aqui da equipe do HCG. O Léo também, cara. Não, o Léo é colaborador. O Léo é o colaborador do HCG, né? Ele dá uma ajuda de vez em quando e tal. Mas, a gente tem que respeitar, né? O tiozão aí, em algum momento, a memória. Ele deve estar com artrose, cara. Outra das juntas não conseguiu se levantar da cama. Aquele momento, a memória falha, né? Enfim, tem que respeitar. É mal de Alzheimer. nós entendemos. Ele vai estar aí, qualquer podcast ele aparece. Aí. Enfim, galera, meus abraços a todos vocês que dão apoio a gente, a todos os. Caralho, eu vou fazer uma coisa aqui pra não ser injusto com ninguém, pera lá. Eu vou aqui abrir o top comentários e vou agradecer a todos os que mais comentam, pera lá. Sensacional. Um abraço aqui ao Loveless, pelo apoio, sempre por lá. Ao Luffy, né, que é o Luiz Felipe, se eu não me engano o nome dele. Também, pô, sempre pelo apoio. Ao Spartacus. Ao Ace, que foi banido, mas antes de ser banido. Caraca. E ao DF Lopes, né, que também, pô, hiper gente fina e que ajudou muito. Abraço a todos vocês. E abraço a todos vocês que não estão aqui, mas que eu não sei o nome, mas que ajudam, que entram no HCG, que não comentam e que também ajudam a gente com o seu clique lá. Muito obrigado. Um abraço a todos. E também uma abraço. Dedicação do Fábio, que ele até agora tá devendo um rim aí, né, Fábio? Caramba, gente. Um abraço a todos e um rim pra o Ace. Um abraço a todos. Pelo Sedex 10. Abraço, galera. Até a próxima.